nervoso e pode ter certeza, eu não penduro meu pescoço. Se pá, mano, eu tô ligado que é assim. No foco da favela, bobe, hoje já é o fim. Sim, no dedo e a mira é na cara do pregão. Maluco conversou muito, vacilou, caiu pro chão. Cuidado, é, aqui no gueto é embaçado. Uma atitude em suspeitos, canas colam maquinados. Finado, cuidado, é, eu tô ligado que a presa morre feio, xi. Todo zoado, eu já sofri demais. Sou filho das ruas e agora com os meus chegados as rimas continuam. Só na malícia a levada é assim. E pode crer aqui, quem fala é o Marquinhos Calão. E vou dar um giro na sua cabeça. Eu arrepio na fé e não se esqueça. O meu calibre está apontado na sua direção. Aqui na CI ninguém folga não. Rosas são bonitas, mas tem espinhos. Rajadas já atravessaram seus caminhos. Não sou diferente assim, deficiente, mas o sistema carrasco esquece dessa gente. Sempre driblando os buracos que atrapalham as minhas manobras. Eu sei que esses caminhos são cheios de cobras. Para ser ladrão tem que ser artista e não vacilar em qualquer entrevista. Terem que ser artista, artista. Malandragem deixa de agonia. Ainda não acabou o dia. Pelo sistema sou considerado suspeito. A burguesia eu levo na raça e no peito. Não sou o cavalo para usar rédea. Aqui é papo de homem, sai fora comédia. Eu banco terror, o último playboy que caiu na minha linha. O trem pegou, se caiu na área é pênalti, mané. Seu chute é fraco, minhas defesas são fortes. Vamos ver de qual é. Burguesia, só quem pode tirar a vida do próximo é Deus. Aqui na quebrada, nas rimas, o linha de frente sou eu, Emmanuel. Sigo minha estrada sem falha. Tropa de elite, guindaste, diz aí, aliado da IE. Tropa, pode crer, se liga aí. Guindaste 1, 2, 1 está aqui. Para quem quiser curtir, tira na levada. Ideia de quebrada pra rapaziada. Ceilândia, vamos nessa. Sem pressa, o rap não pode parar. Ratatata, clic-clac, bum. É som de ladrão, aqui não falta munição. Caneta e papel na mão. Marquinho, o mundo gira, dá voltas no mesmo lugar. Voltamos nos encontrar, sem rei, chá, sem treta. Na paz vamos ficar. E aí? Haha. Tropa em G1, aliado agora está. Só.